Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me chego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa tua casa.